Eu já fui muito humilhado, já me deixaram no chão. Fui jogado em um poço do poço, fui pra prisão. Sou o sonhador José, homem de superação. A minha história é de cortar o coração. Eu era uma criança, com Deus tinha comunhão. E o sonho da esperança entrou em meu coração. Por eu ser muito inocente, eu contei pros meus irmãos. Então virou um pesadelo, trazendo muita aflição. Quando meus irmãos brincavam, não queriam que eu brincasse. Em oculto combinavam pra que todos me evitassem. Me deixaram pelos cantos e sorriam se eu chorasse. Me faziam ameaças se pro meu pai eu contasse. Até na hora do almoço, se minha mãe não cuidasse, se ela não fizesse esforço, eu só comia se sobrasse. Eles me olhavam com ódio se meu pai me abraçasse. Então bolaram um plano pra que a morte me acabasse. Disfarçando me levaram, projetaram me matar. Mas nem todos concordaram o plano executar. Arrancaram minha roupa e começaram a rasgar. Sujaram ela de sangue para meu pai enganar. Me humilharam bastante, eu nem gosto de lembrar. Em uma cisterna velha resolveram me jogar. Mas logo depois voltaram e me tiraram de lá. Me venderam como escravo. No Egito eu fui parar. Em terra estranha fiquei, enfrentando o perigo. Mas no coração do rei, Deus me arranjou um abrigo. Já fui preso na senzala e já passei por castigo. Mas Deus sempre me deu graça de não fazer inimigo. Deus me deu sabedoria, de todos virei amigo. Me tornei autoridade, o Egito faz o que eu digo. Eu perdoei meus irmãos, apaguei males antigos. Hoje sou governador.